Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto cetrino, qual anjo de perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A luz se fez trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz. Se o véu da separação